preocupado se eu demorar um mês. Vida agitada e todo dia eu durmo às três. Cedo pé na estrada e nem TV posso ver. Me divertir. Yeah.